Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Porque eu sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jingle, Jingle. Quem diz que mina não pode ser Jingle, Jingle, Jingle. Deixa Santa Cruz, hey boy. Deixei em choque tipo Racionais, hey boy. Tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, eu sou voz das negas que integra resistência. Truta, rima, conduta, surta, escuta, vai vendo, hein? Tempo das mulheres, fruta, eu crime. Vem com a menina, veneno. Sistema é faia, gasta, arrasta, Cláudia, que não raia. Basta de globeleza, firmeza, bofaia. Rima pesada, basta, eu falo mesmo, igual de Maia. Devasta esses otários, tipo calendário Maia. Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje cês vão sair com medo de burro. Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar as cabeças. Aê, alguém avisa o Feliciano que a maldição da África foi o europeu cristão caucasiano. Mancha de sangue na batina real. Constantino foi tipo Edir Macedo dos tempos feudal, queimar de arquivo no batismo que a igreja não cita, faz te lembrar de Joana Dark, mas não fala sobre Kipa Fita, aonde o caos levita. Cê não entendeu, e o que é diabo perto do homem que matou em nome de Deus, mano, era 1500 os português pisar aqui, rezar a missa pra iniciar caça ao povo tupi. Invasão por lucro da realeza, blazer, tataravô dos mesmo que hoje critico MST no país. Das pernas abertas, política é futebol, legaliza, desvia verba. Crime é portar pio sol, que guindaste suporta esse peso. E pra não ser 4h20, um jovem negro um dia foi preso. Mas mano, sem identidade somos objeto da história, que guinda é os heróis. Forge, esconde os retos da história. Apropriação a eras desses tá repleto na história. Mas vem por isso que eu defeco na escória. Pensa que eu não vi, eu senti herança de zumbi. Ah tá, não morro incomum, pra variar herdeiro de zumbi. Seguro o bumbi, é um, dois e três e quatro, não importa. Já que querem eu segue, eu tô pra ver onde aqui sucumbi. Não pela honra, via mano, duro, tira a mão da minha mãe. Parece um medo, vão ter que ter mais claro. Esse é o valor dos reais caros, tá chamado do alemão. Nico se quelele, mano, só sei de quem teve banzo. Eu não consigo ser mais claro. Olha pra onde o gueto, pela dedução de quem quer redução. Respeito não, bom ter por mim. Protagonista ele é preto, sim. Pelo gueto vi, mostrar o que difere. Não é genital, é um macaco que fere. É como jogar os lobos, sai de lá vendendo cola de dente e casaco de pele. Memes de negro é, me inspira a querer tão rico. Memes de branco é, não traz não de volta. Eu meu barrigue, arranca meu lixo de alicate. Mas não vou ser mascote, se quer da marmita. Fogo no seu chicote, conta pro seu fomote pra manter a ideia viva. Tomada eu não vivo, eu não quero seu crime. Ver minha mãe jogar rosa. Oh! Sou cravo vivido entre os espinhos treinado com as pragas da horta. Pia, que eu já morri tantas antes de você me encher de bala. Não marca nossa alma sorri. Brilha é resistir nesse campo de fada. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide. Finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide. Finja que esqueceu a coisa toda. Querem que eles se... Nunca deu nada pra nós. Nunca lembrou de nós. Nunca deu nada pra nós. Nunca lembrou de nós. Bora meu símbolo, bora meu manto, que eu vou subir como rei. Três, divida minha cicatriz, eu tô pra ver sangrar com sangue. Na mente é milhão, livre como culta que tem, você que eu quiser. Dá pra nascer, playboy, vai ter o que foi. Das correntes no pé, Fotos quando o Kleber alha, os vazios abraça na revolução tucana. Hip hop reaça, doze na boca, manda perfume na mão, manda o mundo se fuder. São os banha da Faria Lima, Jão, Cracolândia, Brasil. Jesus de bola listrada no corre, corte, degradê, descola. Gostei do que cês nunca vão ser. Original, favela, poder, era, rua, mas hoje os boy paga de trão. As vira-lata de vila e os pitbull de portão. Zic, filho de faxineiro, faço roda nesse cuzão. Ando com a morte no bolso, espinhos no meu coração. As hienas tá rindo de quê? Se o rei da savana é leão. Cantar pra saudar nego, seu rei chegou. Sim, Alafim, Vidioió, Xangô. Daqui de Malipa pro Anto, de Yoruba ao Banto. Não temos papa, nem na língua ou escrita sagrada. Não, não na minha gestão, chapa. Abaixa sua lança faca, espingarda, falhada. Meia volta na barca, Europa se prostra. Sem ideia torta do rap, eu vou na frente da tropa. É, sem eucaristia no meu cântico. Me vem na Bahia em pé, tão remo atlântico. Tenta nos derrubar, é secular. Hoje chegam pelas avenidas, mas já vieram pelo mar. Olha! Todos temos a bússola de um bom lugar. Uns apontam pra Lisboa, eu busco o Mongoá. Se a mente daqui pra frente é inimiga, o coração diz que não está errado, então. Flores em lupicínio, os cudes símio. Que ao ver o simonal que cês não vai fuder. Grande tipo, ô moleque, morou moleque. Zero caroço, quer Photoshop melhor? Que dinheiro no bolso. Só vendo os rap vender, igual coca. Fácil, não, não, melhor. Entre nós, não tem cabeça de rato. É Brasil, interior. Capital, interior. Vai ver nós, gargalhando com o peito cheio de rancor. Como prever que freestyle, vários necessários. Come da coleção de Mare, sai o piso em Mare. Vai, Ale, para o firmeza. Tipo Mario, entrei no cano. Várias pistas, sou santo, imã de inveja é panto. Fui na Xuxa até ver o que fazer. Se alguém me engote, escreve então. Eu tô pelo adianto, e a favela entendeu. Considere, se a miséria é foda, chapa, imagina eu. Scorsese, Montese, não teme, não deve. Tão breve são só vitórias do gueto. Luz pra quem serve, na trama, conhece os louros da fama, alegrei. Chama! Nunca deu nada pra nós, cara. Nunca lembrou de nós, cara. Nunca deu nada pra nós, cara. Caminhando contra o vento, senso. Sem documento e lenço. Vi suas linhas cair pra direita, tipo um pipa penso. Num clima tenso, venci batalhas, vida e freestyle. E o mais perto que cê chegou disso foi o Edmar. Antes de ser cool hunk, hip hop que uns conheceram. Onde no get down eles são hype hop. Mas tropicalha de censura no ato. Contra quem tá com a mente em 2964. Fazem piada e a mira tá pra cá. É a nova KKK, cês riem KKK. Usa a frase do movimento pra vender papel higiênico. Tiração me faz lembrar com merda os racistas são. Pega a visão, black. Minha tinta no papel vale milhão. Parece que eu componho no talão de cheque. Da lama pra primeira classe, chame de progresso. Mas não quero só cinco estrelas, eu quero o universo. Querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide. Finge que esqueceu a coisa toda. Quero é que ele se...